Você não tem que perguntar isso. Porque Deus é tão misericordioso que se muitas das vezes, aquele esse filho já pagou o tico que restava, Jesus. Só reencarnou, ficou umas décadas de dormido e desencarnou. Ele já pagou esse filho. Isso de filhos, o rabo de saio, o rabo de caixa, tinha que se agradecer a Deus, porque se teve mais um espírito liberto de filho. Esse espírito veio só para se pagar de aquele tico. Igual, exemplo, se filho tem um problema de saúde, e se passa muito a década no leito, malo, não se levanta. Fica só mexendo coroco, coloco, não tem, Zipito? Tem. Esse Zipito se deita no leito e fica de quieto, parado. Esse Zipito vai estar se pagando missão, Zipito. E quando esse Zipito desencarna, ele já é um Zipito liberto. Ele não tem mais de reencarnar. Já é um Zipito iluminado, Zipito. Porque ele veio, se pagou-se e não se tirou o seu vidro. Isso que é de mais importante. Pai Jacob? Richard. Por que que reencarna gente saudável, mas também reencarna gente deformada, com deficiência, com dificuldade de todo tipo de forma? Por quê, Jesus? Gente, fez nas décadas já passadas e fez muito mal para esse mesmo filho. Mas assim, não era para esse ter exibitado? Exibitou muito. E aí teve um problema no pulmão e desencarnou porque esse filho procurou o próprio desencarno. O outro filho não se suportou e Deus exibiu no seu ouvido. Deus o lá de aquele no beijo, esse, que sai de um tiro. Esse, e suicidou. Né, gente? É. Aí esses filhos, o mês vai ter que se encarnar de novo. Esse filho desencarnou e de pouco de um tempo. Mas assim, tinha de vindo no rabo de saia. E fez lá, e se não leito, e não se mexe, faz se parar, só o goló. Esses filhos é porque algo de malo, esse fizeu no outro vidro. Contra esse mesmo, filho. Uhum. Aí esse, gente, o filho que deu esse no redondo, vai voltar reencarnado com o Jum, mas já que esse problema, filho, e de mental, porque esse Deus, esse ficou esse no redondo, esse se suicidou pelo Jum redondo. Aí ele volta, reencarna com esse problema de mental, esse fica de, não sabe, direito. Aí o mãe e o Jum pai falam assim, quase. Porque esse filho nasceu assim e o outro filho nasceu de feito. Né, filho? Perfeito. É, aí ele fica assim, tudo do sangue perguntando. Por que esse filho é assim ou esse filho não? Aí, esse filho. Que menino, hein, filho? É, aí, ele falou, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí esse falou assim, por que esse filho veio desse jeito e o outro de filho não? Porque o outro de filho, essa missão faz as almas outra coisa, outro de problema. E o filho que veio com o problema mental, é porque ele tem que se pagar e se vinde no mundo de vocês e viver daquele jeito. Até quando uso o último movimento dele, se chegasse. Esse pagou, gente. Se ele ficasse até o final da encarnação, esse pagou. Esse assim, o dívida. A dívida? Esse.

Esse pai já pode fazer tirimuzi no sábado. Mas é pode. Esse é diferente. São 13 jeitos diferentes. Um de obsessão que se chega perto, e se faz obsessão de zimalo ou de zibonze, né, Zipinho? É. Porque tem esse zipito do mês, menino de famoso, que se faz desobsessão. Assim, gente, vai se ter esse um trabuco no té, né, Zipinho? Sim, cadê? Esse. Aí se tem zipito de cura. Que esse se encosta perto do Zipinho, eu. Não é esse bem de obsessão. É assim, se encosta, né, Zipinho? E o Zipinho vai fazer uma obsessão. Não, desobsessão. Obsessão. É, no outro Zipinho. Então esse Zipinho está com o Zipinho de luz para tirar o obsessor que está do lado do outro Zipinho. Ah. Agora, Zip. Esse outro? Possessão. Possessão. Possessão, isso é usar incorporação, que se possui, possuir, possui. Isso mesmo. É possuir. Possui, usa o médico por completo. Se torna. Se levanta, Zipinho. Tem Zipinho que se levanta. Os Zipinhos. Ah. Mas de possessão de Eze assim. Tira do chão? Eze, tira do chão, se põe pra cima, de cabeça pra baixo. Que isso? Essa é uma possessão. Viu, Zipinho? Agora, ciente, inciente, Eze é uma incorporação, de o Zipinho tá dentro das artérias, o Zipinho fica assim num canto e desligado pelo juízo. Bico nical de perispírito. Vai se falar, né, Zipinho? É. Ligado pelo bico nical. Uhum. Esse é o inciente. O perispírito sai e fica ligado pelo cordão de prata. Esse. Claro. Menino e promulso. E daí aí o Zipinho pode se caminhar para onde? É como se tivesse truminho. Que sai do corpo para fazer o que tem de que se fazer. Vovô? Isso lá. O senhor acredita em livre-arbítrio ou destino? Livre-arbítrio. Não exerce destino. Mas se a nossa missão já está escrita antes da gente encarnar, então isso aí chama destino, já está destinado, vovô. Não, não, de destino, destinado é de diferente. Destino, Zipinho. Esse graça já fala. Destino. É. Que não se vai de algum canto, né? Isso. Mas destinado, é. Não. Destinado é diferente. Destinado. Isso. Você pode tanto no Easy como no Easy. Ah. Se você está destinado a se fazer um novo rumo nos seus caminhos. Sim. Destinado. Mas isso você pode tanto se colher easy como no easy. Agora, destino é um destino que você faz. É um ponto de chegada. É um destino. Então, o ponto de chegada está predestinado, está escrito já. É, mas existe nas espiritualidades, não se acredita, não se chama desse. Destino para as espiritualidades é a lei do livre-arbítrio. Mas então, por exemplo, eu podia escolher não fazer o que eu estou fazendo? Claro, Zipinho. É de você ter o livre-arbítrio. Mas não programei fazer isso antes de nascer? É, mas junta, Zipinho. Muita coisa de você se fala lá, nos movimentos de você se voltar. Mas entende muito do que devia. Muito que? Desvia. Desvia. Desvia, é. Esse. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para vocês, por isso que vocês desvia. Junce quando foi em paz e vinte, Junce sabia que Junce vinha já casa. Mas e se Junce falasse assim, eu não vou ir não, estou de preguiça. Preguiça. Vou ir para outro canto. É o livre-arbítrio seu, Zivinho. Entendeu? Quando eu vim, o senhor diz assim, quando eu encarnei, yes, eu sabia que ia vir aqui com o senhor. Você

no juncheio do de um preto velho. Qualquer que for ele, Zifi. Não é de só de preto velho pai Jacózinho, não, de Aruana. Repito, o preto velho. Qualquer use a já preta velha do mês, porque ela já está de casamento, mesmo doutrino de pai Jacózinho. Judas Juncês. As elevadas Juncês, as elevadas espirituais de Juncês, para Juncês se tornar e de muitos e prito elevado. E Juncês desencarnar quando for o momento, Juncês for casar dívida de Juncês, e se bem de mais que dada, né, Zifinho? Isso que é importante, papai Jacózinho. Por que que o senhor, como dirigente espiritual dessa casa, que leva o seu nome, Michave, aceitou a fazer esse trabalho do diálogo com os espíritos? Zifi, para a gente levar a palavra verdadeira, em primeiro lugar, né? Sim. Porque essa verdade, ela tem que ser dita, viu, Zifi? E para já quase dar um cheio para os Juncês que está se andando. Se Juncês batesse no batedor de que está no movimento de Juncês falar a verdade, fala, Zifi, não tens medo, não. Porque se Juncês passar por alguma tribulação, as melhores Juncês falassem e passassem as mensagens da verdade, do que Juncês seja cobrado por Deus, todo misericordioso. E essa é pior, né, Zifi? Então, se Juncês abrisse o boco de Juncês para falar a verdade, para se trabucar de menino de famoso, para se trazer um guia de verdade, aí Juncês sim vai ter o merecimento de Juncês. Então, se quando o pai Jacózinho disse que Juncês viesse a casa nesse humilde congá, foi só para se falar a verdade. E já abriu o boló e de muitos de filhos que está enganado, né, Zifinho? Oh. E de entendimento desse, está de tudo diferente. Não é de esse entendimento das verdadeiras umbanda. As verdadeiras umbanda é de simples, é de humilde, é de caridade, é de verdade. Não tem de tira. E tira não é de para umbanda. Então, se não seja que está boloco e se faz a coisa, atenção, preste atenção. Faz a coisa, está se falando, mas não seja que ainda há de tempo, né, Zifinho? Tudo há de tempo para ser mudado. Basta de não seja querer, porque o livre-arbítrio está isso. De não seja que corre o caminho. Se vai continuar ou se vai mudar. Ponto, é esse. Esse trabalho que eu faço, apesar de ser minha iniciativa, pelo respaldo que tem, e até hoje quase no Diálogo 500, é óbvio que é uma iniciativa antes de vocês, os espíritos. É de sempre. Por que nesse momento? Porque já é chegado um momento, Zifi. Uhum. Porque já está chegado um momento de muitas mudanças espirituais. Uhum. E quando é chegado um momento de muitas mudanças espirituais, alguém tem que se fazer algo, né, Zifi? Porque só Juncês solo não dá de conta, né, Zifi? É. Porque Juncês estava assim, solo. Juncês estava solo. Sim, sim. E Juncês, Juncês, assim, Juncês, e se faz com muito humor, com muito olhinho. Mas assim, mas a coisa fala que Juncês estava solo, porque não tinha ninguém se querendo, e se lutando pelas a mesma coisa que Juncês quer. Isso. A pura verdade. Fala. Isso, entendeu? É. Então, tinha que ter um canto, alguém, um espírito, para fazer esse. Porque senão ia ficar sempre a mesma coisa. E os fios que está aí escondido, porque se quer falar a verdade e tem medo, se agora vai começar a arecer para Juncês. Mas tem alguns que falou que foi bom, né, amor? Do quê? Esse trabalho que eu fiz igual estou fazendo com o senhor. Teve, não, Zifi, teve. Isso. Não, se teve sim, pai Jacózinho. Não está se falando que foi de todos. Eu, Judo Mendes, não posso mentir, não. Teve muito do que você fez que foi menino. Mas teve outro que não foi menino. Então, esses, porque tem muitos do mês que não fez com você ainda. Mas tem muitos desses que a partir desse momento vai ter as.